boteco, decolar autorizado no 7, 120 graus, 10 9. Eco, 37, controle 1935, boa viagem. 1935, abraço. Ok, é autorizado Recife, é o nível 350, ok? 350, via Peruísque 58, decola da pista no zero, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 1-19-35, e acione 5126. 350, está autorizado para Recife, 58, demora 10, curva esquerda, Puca Caju, 1935, 5126, na posição 5. Correto, cotejamento, P312, chama para o push e acionamento. Bora. Para o táxi, a chama é 6225, com 76 a bordo, 450, altera na Goiânia. É, só o PV, por gentileza, comandante. 76. Gente, livre o táxi à direita no ponto de espera da 1-0-1895, a torre, o 6225. Direito, Índia Bravo no ponto de espera com a torre, 1895, canal 6225, grato e um bom domingo, boa parte. Boa noite, boa viagem. Bravo Eco, confirme sua radial ideal de saída. É 310, senhora. Canela 6225. 6225, aliado e decolar. 1100 graus, 109. Afirmativo. Oscar Bravo Eco, confirme seu estimado de pouso. Estimado pouso às 12h49. Gente. 45, aos 42, controle 1935, Goiás. Aos 42, com o controle 1935, obrigado e uma boa tarde. Cruza 1200 para o 230. Correção para o 320. Chileia 6225, bom dia. Contato radar na decolagem, se mantém nível 320 na saída da árvore. 320, árvore, 6225. Está cruzando 050, condições visuais, eu precisaria voar direto Elefa. Autorizado direto Elefa, Chané 6225. 6225, grave. Chanel 63, Walmart, Scorpio Dentist, Central for Level 050, Bonfield Arrival. Chanel 63, Walmart. Roger, fly heavy, bouncy position. Boa, 1 1 speed at your discretion. Gol 1160, sendo identificação autorizada, chega da Mari, desceu para o nível 060. Gol 1160, confirme a radial, irá mantendo o desvio e por quantas milhas? Gol 1160 está autorizado após o desvio direto e TAP. 279, decolado aos 48, chame o controle, 1935. 1935, bom domingo a todos. Controle, muito bom dia, é o TAN 3179, na Dial. TAN 3179, contato radar na decolagem, subir mantém nível 320 na saída da Dial. 320 na Dial, 3179. Passando 2000, ao iniciar a curva, pode prosseguir direita da Dial ou Leda? Autorizado direto Leda, TAN 3179. 2000 Leda, muito obrigado, 79. Chané 6225, chame centro Recife em 1288, alterna 1260. Recife 1288, 1260, 6225. Obrigado e bom domingo. Chané 6311, descend to 2050, 181017. O 1160 desça para 3000 pés, ajuste 1017. 3000, 1017, boa, 6311, negative. Negative, we will maintain the pattern motion. 1160, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 090. Seu limite será o curso do localizador, gol no 1160. Esquerda 090, limite localizador, 1160. I was cleared of the 4000 restriction on payload. Affirmative, descend to 2000 feet, QNH 1017, Chanel 6301. 6311, descending to 2017, Ocean 6311. E após a Elefa, o controle 119.35 e o transponder 5127. Controle o TAN 3179. Consiga o TAN 3179. Cidade Vale Brilha? Aguarde, TAN 3179. Chama para o posto de acionamento. Ocean Air 6311, clear the ILS, we report established, under localized. Clear to the ILS, we report established, Ocean 6311. Decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor, e após Arbor, direto destino. O controle 119 decimal 35 e acione 5135. Para o posto em acionamento. 065, reporte estabilizado. 065 para estabilizado, gol 1960. Beleza, no localizador, gol 1960. Gol 1960, desça para 2000 pés, complete a final ILS e aguarde transferência. 2000 completa e aguarde transferência, 1960. Salvador, bom dia, TAN 3663, com informação, hotel, protocolo do Guarulhos. TAN 3663, autorizado Guarulhos, 340 nível, via Peso Luno 6, da Belo Horizonte, após VH Trive, e após Trive, Poços de Caldas. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, após da El Leda, após Leda Bridge, o controle 119.35 e o transponder 5133. Autorizado para Guarulhos, nível 340, pela Ampers do Luno 6, Belo Horizonte, direto forte. Circulando da 10, curva direita, na saída da El, Leda, após Leda Bridge. 1935 ao controle, 5133 ao transponder, 3663 ao direito. We report landing gear down and locked. We report landing gear down and locked, Ocean 6311. up, checking landing gear. 130, we've 8 knots, landing gear down and aloft, Ocean 6311, runway in sight. Clear to land, runway 10, 130, squeeze at knots, QNH 107. Roger, 1017, QNH, room clear to land, Ocean 6311. Autorizado, chama táxi, 6312. Chamando a táxi, 6312. Gol 160, chame Torre 1895. 1895, gol 160, papai. Tá bem. Vai ficar pra ver o controle. 1160, reporte externo, baixa travada, guarda pista livre. Reporte no externo, gol 160. 5. Autonomia alterna Natal. Ocean 6312, livre táxi em frente, via Pátio Índia e no ponto de espera da 10-1895, é a torre. Ok, Pátio Índia no ponto de espera, 2295, Ocean 6312. Before Juliet, Ocean 6311. Ocean 6311, after the company traffic cleared to gate 05. Observe the taxi of Airbus A320. Roger, after the company traffic, straight to gate 05, Ocean 6311. Salvador, muito bom dia, voo 1160, Libra na Cifra. Bom dia, voo 1160, livre o táxi, Alfa, Juliette, gate 612. Alfa, Juliette, 612, voo 1160. 891, bom dia, Sony, identificação, chegada a mar, descendo nível 050. Salvador, Xané 6312, ponto de espera da 10, tá pronto. 6312, alinhar e decolar, o vento 120 graus, 8 mais. Alinha e decola 6312. E você, Lima, bom dia, prossiga. A gente modificou no plano 06, rua para o 090 para o Diamante, chegada a nós. Quilocerra Lima, Sony, código transponder 5122. T332 acione identificação, chegada máxima para o nível 060. O 891 da presente foi direto posição Duna, desça para 3.000 pés, o ajuste 1.007. Na 6332, vou direto ao turno, desça para 4.000 pés, ajuste no 017. Controle Salvador, chamei a 6312. Na 6312, contato radar, disponível 350, saída PUCA. 350 na saída PUCA, chamei a 6312. volta 3663 para possível questionamento. Som 2. Autorizado, TAM 3663, chama para o táxi. Tem que autorizar 3663. TAM 3304 é o número 2 no setor, aguarde. Coordenar aqui com o tráfego da companhia que também vai puxar no 02, o senhor vai ter que puxar até a saída lá do pátio 5, tá ok? Sim, manda até a saída do pátio 3, é uma correção aqui, tem condições? 630, bom dia, senhor, identificação, chegada MAP, já está para o nível 050. Esse push até a saída do pátio principal, lá na saída na interseção pátio 3, pátio principal, TAM 3304. O TAM 3663 vai iniciar simultaneamente com o tráfego da companhia aí no gate 4, colando com a equipe de solo. Entendi, coordenação, inicia simultâneo com a posição 4, 3663. Com 891, desça para 2010, autorizada aqui na ILS. Para 2010, reportará estabilizado. Eu ia Delta Charlie, vai para que localidade? Ok, Rio Giovanni. Está autorizado o local, Salvador. Prossegue até Rio Joanes, 510, decola da Pistão 7, já com a proa Nordeste, o controle 119.35, a torre 118.95 e o transponder 0112, Yankee Delta Charlie. Então vai prosseguir a decolagem da 17 com a proa sul, contornando aqui o litoral sul, na Praia do Flamengo. Praia do Flamengo e chame a torre em 1895, Yankee Delta Charlie. É 0112. E uma costa indicada. Em condições de manter até a de 2000? A gente mantém a gentileza. Gentilevelmente, então. A FNA 6332 reduz a velocidade 210 mais. Você é Lima, voz Duna, desce para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Direto Duna, chamada estabilizado. Delta Charlie, táxi autorizado. Está autorizado a decolagem com o pro do farol Tapono, do geral 10 nós da presente. Yankee Delta Charlie, então, autorizado aí com o pro do litoral sul. Reporte para o cruzamento da capiteira 28. Está autorizado. controle, que o Zé Lima tá tendo desvio à direita, tá? Pra livrar formações. Senta, Lima. Salvador, TP 5221, não pago táxi, 4 horas, alterna Salvador 57 a bordo. Enche, TP 5221, livro táxi pelo faixa 3, principal Índia, ponto de espera da 10, 18954. Ciente, livro táxi, táxi principal Índia, torre 118,95 no ponto de espera, TP 5221. Para táxi da 3663, está com 182 a bordo, alterando a linha 3 horas e 50 zona minha. Livre táxi à direita, da 3663, ponto espera da 10-1895, a torre. Livre táxi à direita, ponto espera 1895. Para o táxi do TRAN 3304, 178 a bordo, 3:45, alterna Ribeirão Preto. Está 3304, livre táxi em frente, pátio Índia, ponto espera da 10-1895 a torre. Livre táxi, pátio Índia, 1895, bom dia. Boa viagem. Obrigado. Esse é o passado, prossiga. Ok, decola da presente, vai fazer um sobrevoo aqui. Faz imediações aqui lá no de Freitas e após vai seguir para o horário do corredor. Estivemos confirmando, o senhor decolou de Salvador? Sim, eu decolei de Salvador. Deixa eu botar a escuta em condições de usar e da Tatiane. Tá, está chamado 0112. Salvador, alta 3663, não posso esperar a próxima. 3663, alinhar e decolar, vento no 30 graus, 10 nós, para informação, eu tenho um estilo. Mantendo 500, mantendo 200 pés à sua esquerda, no litoral norte, região ali de Vila da Santa. Torre Salvador, muito bom dia, é o gol 1891. 1891, continua a aproximação, agora o bicho livre. Agora. Data Charlie? Pronto, siga. Chame torre 1895. Ok, e aqui Data Charlie tá se afastando, já vai passar por aqui. Gente, confirma o seu destino, e aqui Data Charlie? Rio Soares, mais 10 minutos à frente. Ok, você apenas confirma a sua altitude, 500 pés? Sim. Serra Lima, chame torre 1895. 1895, Lima. E aqui da Charlie? Prossiga. Eu chego 100 pés, qual estúdio que está mantendo? Sim, rapaz. Decolou 18, 19, 35, boa viagem. 1935, bom dia, tá 363. Torre, bom dia, Papa Romeu aqui do Serra Lima. Serra Lima, reporte externo, baixado trabalho, aguarda pista livre. Gente, a intenção é 17 a partir do externo, senhor. Positivo. Controle 119 decimal 35 e o transponder 0123 Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, chame a torre para o acionamento, bom voo. Serra, reporte para o táxi. contato sempre para ingresso. O Quilo Serra Lima, passando externo, solicita a modificação da presente. E o senhor cancela o plano? Positivo, cancela. Cancela 119, base na direita, reporte base baixar travado 197 aqui no Serra Lima. Gente, chamará de base para final, baixar travado. Então você tem que chamar a torre. A torre está passando. Gente. Mateando 0 3 0 4 891 direito 219. Direito 219, 891. Autorizado cumprimento com o nome 30? E30 agora autorizado, complete redução 200 nós, eu tô para 210 e reporte estabilizado. O Quilo Serra Lima na base vai girar final da 17, baixar travado. E repouso, 97, 130 graus, 10 nós, o ajuste 1097, Quilo Serra Lima. Gente, de repouso, Quilo Serra Lima. Chegou Alfa Juliette, portão 10, atenção. Eu falo dele no próximo 8, gol 8 na Leão. 3 0 decolagem no 0 para 3304. Sinal 6332. Sinal 6332, chame torre 1895. 895-6332. Salvador, bom dia, sinal 6332. 6332, continue a aproximação, agora estou livre. 6332. Serra Lima 22, conforme o PAT que irá prosseguir. 304 aos 22, controle 1935, boa viagem. 1935, boa parte. O que vai ser a ingresso pista 17, após a meia de pronto, cabeceira 17. Serra Lima, ingresso PAT 5, frequência livre. Gente, por gentileza, cheque o seu modo Charlie, eu não recebo. Precisa aí. 3304. 3304, contato radar, subou nível 360, sai da Arbor. Arbor 360. Yankee Delta Charlie, informe que recebo agora 200 pés. Gente. Olha, 6332, cheque o trem, pulo autorizado, no 400 graus, 10 nós. Autorizado, abaixa a travada, o chinelo 6332. 5221, normal 24, controle 1935, boa viagem. 1935, TP 522, Ana. 3304, está presente, vou posição Elefa. Elefa, tanto 3304. Bom dia, Salvador. Bom dia, TP5221 na Arco, no seu escuta. Vico 221, bom dia, contato radar, ao nível 200, sai da Arco. 200 na Arco, TP5221. Com 630, chame Torre, ano 895. 695, ano 630. 3663, chame Recife, 1251. Segura, só 3663. Quebec Serra, decolagem autorizada, piso 97, no 40 graus, 10 mais. Na posição 2-2-2, sente o batalhador. Para a pista livre. Sinal na guarda, pista livre, no metro 0. É 332, aos 25, direito, 219. 219, acelera, 332. Irmão, acionamento na posição. Tio Quebec Sierra, aos 26, controle 1935, boa viagem. Grato, 1935, até o regresso. O Quebec Serra, corredor oceano, meu pé, reporte fora da barra. Reportará. Olha. 0, bom, no 630. Oceano 6332, livre o táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 03. Alfa e Juliette para o 03, 6332. Torre, solo, data é o 2287. Prossiga. É, foi apresentado o DLA aí. Ok, eu também observei aqui uma DLA pra 11h15, só que o plano já venceu, ok? Mesmo com essa DLA aí pra 11h15. Já venceu aproximadamente aí 26 minutos. Ok, só tem essa pras 11h15, não tem mais nenhuma? A princípio não, eu vou checar aqui junto aí, mantém a escuta. Então tá, faz um favor, obrigado, só na escuta. Nada. Fala Salvador, bom dia, até 3733, gente da informação hotel, São Paulo 360, autorizou o salto. Tá, 3733, autorizado, São Paulo, Congonhas, 360, nível, via P Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. Decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge, está interceptado em Zulu 16. Controle 119.35 e acione 51. Autorizar 360, São Paulo, conforme, por Zulu 16, decola da 10, com curva à direita, anda da El, Leda Bridge, após Bridge, abre Zulu 16, Belo Horizonte, direto do Trive, direto do Foto e. Controle de 9.35 e o transponder de 5151. É o TAN 3733, está no portão 9, chamará para o espectro. Correto, TAN 3733, o solo está ciente. Solo, vou no 630, livre, escutando. Vou no 630, bom dia, livre táxi para o gate 4 e Alfa e Juliette. Alfa, Juliette, gate 4, vou no 630. torre é o 2287? Siga, prossiga o passarelo 2227. Fornece informada pela companhia aqui, uma DLA para 12, é, Quebec, Serra Lima 009. Tem prazo 12 Zulu, é isso? Isso, afirmativo. Eu tenho contato agora com a IS local, aguarde só um instantinho na escuta que já já eu volto com a sua autorização para o puxo de acionamento. Ok, obrigado, estamos na escuta. Nada. Passaria 2227, só voltar. Passaria, tô na escuta. Ok, eu acabei de informar aqui a situação ao operador da IS, local. É, a princípio, na IS não foi apresentado nada para 12 horas, plano para 12 horas. É, seu DLA foi apresentado aqui em Salvador mesmo? Via 9, Ribeirão Preto. Ah, o número é Quebec Serra Lima 009. Quebec Serra Lima 009, é isso? Afirmou ativo. Ok, eu vou informar novamente aqui ao IS local e ao centro Recife, porém ainda não. Eles não possuem aqui, o sistema ainda não recebeu essa DLA. A gente vai correr aqui atrás para ver se a gente encontra essa DLA no centro de Recife. Aguarde só um instante. Ok, muito obrigado aí. Tamo na escuta. Você é a frequência livre. Paulo Salvador, Xenia 63 do nono, só para confirmar a saída prevista da EL, Leda e depois o Labride? Afirmo, Xenia 63 do nono, da EL, Leda após posição Bridge. Obrigado. Salvador, Xenia 3733, portão 9, pushback, Xenia 63. Xenia 3733, coordene com a equipe de Solchon, pronto para o táxi. Camara para o táxi, Xenia 3733. Passaredo 2227. Prossiga. Conforme informado, QSL 009 não encontraram nada com esse número não, né? Olha, Olha, comandante, a princípio eu entrei, acabei de falar com a operadora do Centro Recife, a princípio ela não recebeu também a sua DLA. A gente está checando aqui na sala de processamento de plano para ver o que foi que aconteceu, ok? Possivelmente um problema na transmissão dessa DLA de São Paulo para aqui para o Centro Recife. Positivo, obrigado, tá mais pra... É, o ideal é que o senhor relate isso no diário de bordo também, ok? Esse atraso aí, devido a essa possível falha de transmissão de plano. Positivo, senhor realizado. Obrigado pelo respeito das suas coisas. Nada. Kilo Romeu Oscar, aguarde um instante, cópia. O destino é Morro São Paulo. E mantém, escuta o número 2.